Eu vim aqui para servir ao seu propósito, tá. Ao trabalho que foi, que está sendo estruturado pelo seu Tiriri. Acredito que o Sete também, senão não estava aqui. É, isso. Então, o senhor pode continuar aí. Posso continuar. Pode continuar. O senhor está gostando, né? Eu tô. Então, vamos lá. Eu aqui, nós vamos ainda para... Aqui não tem guardião aqui em cima do muro, não. Aqui você tem opinião. Goste ou não goste. Certo? Sim. Então, o guardião, quando ele se forma um guardião e ele diz que é tronado, ele tem que ter opinião. É. E a opinião é a opinião que se sustenta. Tá certo. Certo? Sim. E se sustenta com respeito, se sustenta com humildade, de certa forma, mas se sustenta. Nós estamos aqui para isso aí. Graças a Deus. Então não tem negócio aqui. Isso, aquilo que um acha, que outro acha, não. E você não gosta, já falei para o senhor aqui de uma forma assim, descontraída. Claro. Não gosta, não vem. É assim mesmo. Ah, mas eu sou lá o... Como é que o senhor falou? Eu sou o outro, deixou... Não, não gostou, não, não, pouco me importa. Tá certo. E só interrompendo o senhor, o senhor falou 3h30 pra mim. Tá bom. O tempo é seu aí. Sim, sim. Eu vou correr mais meia hora pelo menos. Daí também dá tempo de o menino descansar, trazer o... Não, não. Só continua aí, moço. Aproveita aí, esmiuça nós aí. Tô de bom humor hoje, vamos falando. É. Ué. Olha, não dá corda não que eu puxo, hein? Ah, pode puxar. Pode puxar, que aqui o senhor está falando com a lei. Tá, né? Certo. Ou que pelo menos quem cumpre ela, né? Então o prazer que o senhor tem de estar falando é o prazer que nós estamos tendo de responder. Oh, graças, né, a Deus. Então a resposta ficou clara porque nós gostamos do seu trabalho. Nossa. Né? Porque eu falei aqui ontem, se fosse para ouvir conversa mole... É. Né? Não, o senhor não é, o senhor é inteligente, já falei para o senhor. Muito obrigado. Continua aí. Fico grato. Se é 3h30, se é 3, se é 4, para mim pouco importa. Aqui agora... Pelo que está transcorrendo, a porta do senhor vai ficar aberta aqui para falar com os outros depois. Oh, porque se não passar por nós, não fala. Tá certo. Tá certo? Bora, baixo! Oi! Oi, Oxalá! Agora, seu Sete, o senhor pode falar um pouco, então, já que a gente citou as pombogiras, o relacionamento de vocês, Exu, com elas, elas são inferiores a vocês? Seu capa da risada. Eu não incomodo o senhor não aqui, né? Não, eu acho legal. O senhor expressa aí uma emoção. É que o senhor vai cercando, né? Elas não são inferiores, elas devem ser respeitadas dentro do campo de atuação delas. Não, tá. Não há inferioridade ou superioridade. Tá. Tá certo? Uhum. Elas têm que ser respeitadas, assim como o Exu é respeitado em cada campo de atuação. Elas devem ser respeitadas, igual o Exu. Sim. Sim, tá certo. Elas têm as suas especialidades. Elas assim têm... como os Exus também têm as suas especialidades. Entendi. Certo? No campo da sua atuação de trabalho. Ah. Eu não posso, eu disse pro senhor, eu tô dentro da encruzilhada, tô dentro da calunga, mas eu não tô nas matas. Isso não é o meu campo de atuação. Não. É a mesma coisa. Muito obrigado. Tem o seu campo também de atuação. Olha. Tem que ser respeitada por isso. Entendi. Não é uma questão de ser superior ou não. Então, e não tem essa, né, de falar que o Exu é mais forte que a Pombogira. É questão de conquista pessoal de cada espírito. Essa relação de mais forte e mais fraco entre Exu homem e Exu mulher não existe. Ah lá. Não existe. Não. E Exu mirim? O que tem o Exu mirim? Também é a mesma coisa. Essa relação não existe. É uma linha diferente. Sim. Mas ele pode ser tão forte quanto o Exu? Lógico. Claro que pode. Ah lá. Se tiver dentro da lei... E eu estiver fora da lei, ele é mais forte. Olha, então o que enfraquece o senhor é estar fora da lei. O senhor pode usar a magia que for, criar uma espada, não vai ter tanta luz. Ah, não, o senhor vai... pode revirar no set aí, fazer o que o senhor quiser. Fora da lei, o senhor vai ter que se sucumbir à lei e cumprir a lei. Ah, entendi. Eu tá posso. Eu posso ter um campo de atuação diferente do Exu Mirim. Naquele campo de atuação específico, ele é mais forte que eu. Ah. E talvez eu não tenha todo o conhecimento necessário para trabalhar naquele. Também tem isso aí. Olha, que interessante. Naquele, o senhor está dizendo, naquele campo específico... No campo específico de atuação de um Exu Mirim, ou de uma pombageira, certo? Sim. Existem assuntos que eu não vou tratar, porque eu não sou especialista no assunto. Olha. Eu vou direcionar para aquele parceiro... O que você quer, moça? Que tenha a especialidade necessária. Aham. Entendi. Isso é do meu campo de estudo. Sim. Então existe solidariedade entre vocês, os espíritos. Um ajuda o outro. Não é solidariedade, é parceria, né, moça? Parceria, o senhor falou. Parceria. Isso. Solidariedade. Então aqui dentro dessa casa, por exemplo, aham, o senhor tem vários Exus, tem vários pombageiras, Exumirins, aham, que atuam em determinado campo. Tá. Determinados assuntos vão ser direcionados para aquele que conhece melhor, que consegue tratar melhor. Até porque não se dá para tratar de tudo e todos ao mesmo tempo, o senhor concorda? Concordo. Quanto mais específico se é em determinada coisa, uhum, mais chance de ser bem sucedido. Oh, certo? Então certo. Tem determinados trabalhos que são efetuados, são executados por aqueles que melhor conhecem. Uhum. Claro. Ô, seu capa preta, o senhor já pediu ajuda para algum espírito que tinha um conhecimento específico em determinada área que o senhor não conhecia, não sabia? Claro. Várias vezes. Precisar. Né? É sempre assim, né? Sim. Mas daí o senhor fica devendo um favor para ele? Claro. É assim, né? De graça. Opa, né? Como é que é? Troca, né? Troca. Tudo é troca. Tudo né? é troca. Pode ter certeza que na virada da maré ele vai precisar de algum conhecimento que eu tenho. Senão você não precisa ter compadre, né? Entendeu? Tá certo. A segurança da casa aqui ela é feita por dois Exus homens que estão aqui agora. Sim. Em lugares diferentes, com campo de atuação diferente, mas que se tornam-se completos. Complexo, né, Amelie? Completos. Completos. Completos. A segurança de uma casa para funcionar bem tem que ser completa. Então eu não sei o que ele sabe, ele não sabe o que eu sei, mas a gente se completa. Oh. Então se passar alguma coisa onde eu não sei, ele sabe. Ah, entendi. Já aconteceu. O trabalho é de parceria, não de submissão. Ah, sim. Você viu em algum momento aqui eu falar que ele é meu subordinado? Não, não. Ou ele falar que eu sou subordinado dele? É, então, até ia perguntar. Não, isso. Não, parceria. Tá. Ah, você vai perguntar assim, funciona sem ele ou funciona sem eu? Não, não funciona. Estão os dois aqui. Mas isso quer dizer que os senhores estão na mesma elevação ou não interessa isso para a parceria? A casa? É. Não, isso não interessa. Interessa conhecimento. O lugar onde você está, ele está num dele e eu estou no meu. Entendi. Até porque ele tem a história dele, eu tenho a minha. É. Ele fez as coisas dele errado, eu fiz as minhas. Ele está num nível, eu estou em outro. Tá certo. Então... Não, se há essa preocupação em guardião, e se avaliar nível. A preocupação parece que fica muito ligado ao ser humano, né? É. O ser humano tem uma grande preocupação. É. É, vamos entrar num assunto interessante aí, viu? Olha lá. O ser humano tem uma grande preocupação de achar que o meu Exu é o chefe, meu Exu é o que manda. Melhor um ser humano se preocupar se meu Exu resolve. Ah, é mesmo. Exu bom é o Exu que resolve. É, e aí? Se você atua dentro da lei e resolve, você é o Exu melhor que tem. É assim que funciona. Entendi. Aí você pode estar preocupado se o seu Exu ser um grande chefe de falange, de grupamento. É. E não resolve nada, não faz nada, não cumpre a lei. A lei pro chefe e a lei pro subordinado é a mesma, não esqueça disso. Ah lá, é isso aí. É a mesma? É a mesma. Não é porque lá no astral não é aqui a sacanagem do ser humano aqui, que eu sou mais, eu levo uma vantagem ali pela porta do fundo, não. Não é assim. Não, você é fiscalizado e se você é um chefe é pior, porque você tem que ter o respeito dos comandados pelo aquilo que você faz. Se você é um sem vergonha, alguém vai te depor. Ah, olha. Vai aparecer um mais inteligente nesse lugar agora mesmo, você não presta pra isso aí não. Nossa. Certo? Sim. O mando obedece, eu já falei isso pro senhor. É. Nossa, que situação difícil, né? Difícil não, prático. Difícil pra vocês. É simples. É simples. É só seguir a lei. Então você acha que você... Vamos colocar aqui, fazer outra analogia. Vamos. Então eu sou o grande Exu capa preta, chefe de todos os capa pretas que tem. Eu não cumpro nada certo. Um capa preta vai me depor. Olha. Ou se não, o ponto ao que eu sou tronado, eu já falei para o senhor, eu não quero mais a sua parceria. É um direito também do outro lado. Como é que o orixá, já falei aqui, vai aceitar parceria com um transgressor da lei? Ele não vai aceitar o trabalho dele, então põe outro, troca. Nossa, o senhor fala assim, orixá ou guia? Orixá... Eu não sou ligado a um trono? Sim. Então eu tenho parceria aqui, vamos falar aqui na minha casa. Tá. Eu tenho parceria com o senhor Pena Verde, que é o responsável aqui pela espiritualidade. Tá. Né? Sim. Eu não sou ligado a ele? Sim, E se eu sou um transgressor da lei, ele vai querer parceria comigo? É, ele vai falar. Vamos falar de astral. Estou usando a casa, mas estou falando de astral. Para que você vai fazer parceria com quem não cumpre nada, para quem não faz certo? Não está em sintonia. E até seus comandados vão te depor. Ah, porque a preocupação de não voltar lá para trás, lembra do nosso assunto lá no começo? Sim, claro. É de todos, os comandados também. É? É. Mas não faz sentido, só na Terra que faz sentido, né, não ser. A Terra é a balbúrdia, a Terra é a balbúrdia. É. Tudo aqui, tudo pode, se dá jeitinho. Então a gente precisa sempre o nosso diálogo, como você fala, separar a Terra do morto do vivo. Vamos falar assim, o astral. Claro. Da atuação aqui do encarnado. A atuação aqui. Diferente. Que aqui se dá jeitinho pra tudo. Vocês aqui dão jeitinho pra tudo. É. Lá no nosso não, não tem jeitinho pra nada. Ou você faz, ou você é deposto. Tem um ditado do rei deposto, rei morto, como é que fala lá? Rei morto, rei posto. Rei morto, rei posto. Ah, lá. Então você é o rei cumpridor da lei. Agora, vira o rei que não cumpre nada. O rei malandro. O rei esperto. Ah, eu sou o rei aqui, vou ficar numa boa. Não. Entendi. Não cumpriu, vai ser deposto. Já aconteceu. É a escada, moço, da evolução. Uhum. Então você ganha um título. Na Terra tem título? Tem. Eu vou falar de quando eu era encarnado. Tá. O título de conde, o título de barão, o título de seja do que for. Você tem que manter um título. Tem. Se na espiritualidade não é diferente. Você tem um título, mantenha. Se você não manter, alguém vai te depor e vai tomar seu lugar. Aí você vai para trás, passa a vez. E depois você pode recuperar. Pode, né? E às vezes é até mais fácil, porque você já estava lá, sabe como é que é, né? Não sei se é mais fácil. Eita. Porque se você transgrediu, tem aplicação da pena. Uhum. Não sei para onde você vai depois. Eita. Existe traição entre vocês? Traição? É. Tá falando de astral? No astral. Um Exu com o outro. Confiou nele. Eu não confio em ninguém, moço. Para começar, eu não confio em ninguém, não. Então nunca vai ser traído? Traído não. Posso ter peleja, posso não concordar, posso ter qualquer envolvimento que seja, mas traição. Eu não entrego nada que é meu pra Exu nenhum. Que é meu, que é dele, pronto. Entendi. Traição, não. Não. Pra eu ser traído, eu tenho que me trair por mim, pronto. Vamos dar um exemplo. Pode falar. O senhor tem um filho da casa. Não, aí ele já só pulou pra terra. Cuidado só pra onde ele não, estamos na terra. Sim, vamos. Mas o senhor tem um filho da casa. E aí tem um tranca-ruas. Tá. Com a permissão do seu tranca-ruas. Não, não. E esse filho, aí é um guardião que o senhor tem confiança. Vai lá pra Piracicaba, acompanha o menino e cuida dele. Daí o tranca vai falar assim, mas aí lá no meio do caminho ele abandona, deixa ele sozinho, pá. O Chulilei não faz isso não, moço. Uhum. É desse tipo de traição que eu quero dizer. Assim, não, se o senhor pede pra fazer alguma coisa, a pessoa vai no meio do caminho. Chulilei fazer isso, abandonar um serviço? É, é. Não. Isso não tem. Não. Tá certo. Não, isso. Porque o problema ele vai gerar comigo, ele vai gerar dele pra ele mesmo, né? Ah... É a força dele que vai diminuir. Força? É, se o cara transgride uma lei... Cara não, o Exu, você tá falando do cara. O Exu é a entidade, isso. Prometeu e não faz. Não, isso é uma coisa mais complexa, né? Precisa ser mais amplo sobre isso daí. Tá certo. Prometeu. Eu vou prometer que eu vou te ajudar. E você não merece, eu não tenho que te ajudar. Certo. Eu não vou perder meu tempo, eu tenho que fazer. Entendi. Essa é a importância que deve se dar ao espírito, né? É. Que o encarnado, alguns encarnados e alguns praticantes dessa morada do pai, da Umbanda, esquece. Tá. Exu não é empregado. Tá. É, esquece. Então você me dá um trabalho. Uhum. Olha, senhor capa preta, eu estou precisando disso. Tá. Tá aqui, eu preciso desse emprego, a pessoa que falta me chamar é essa, é isso aqui. É. E se você estava fingindo? Então eu vou lá verificar. Isso não existe. Não tem isso. Não vai executar nada. Tá. Pronto. Então vamos falar, o senhor falou um pouco sobre esquecer. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso, seu Sete? Vamos falar um pouco sobre esquecer. Não sei que eu não tenho... Me desculpe se eu não entendi errado. Não, não, não, foi isso mesmo. Se eu não estiver sendo claro, o senhor repita. Claro, aí. Não, eu também. Se não tiver. Mostre claro. Uma outra coisa, um outro claro. Caminho, eu vou entender. Claro, não, não, não, pode deixar. É, o senhor falou um pouco de lembrar ou de esquecer. Eu falei? Não. O senhor sete? Não, é o senhor, sua capa preta. Não é. Quando a gente. Esqueci. Quando a gente morre, a gente esquece. Ah, voltamos lá pra vida pós-morte. Sim, agora o senhor morreu. Não, mas até hoje, não, hoje já, hoje como capa preta. O senhor não sente saudade das pessoas que era família sua? Parentes, amigos? Você tá falando da minha encarnação passada? Sim. Não. Já ultrapassei. Já ultrapassei isso. E o senhor, seu Sete? O senhor não sente saudade de ninguém? Tem o que esse? Ficou pra trás, ficou pra trás, moço. Você tá falando de família, né? É, família, sabe? Ele falou, né? Amigos. É porque eu não tinha família. Nossa. Só eu e eu. Então, senti saudade do quê? Uma coisa que não existiu? É. Né? Tá certo. Já ficou lá pra trás, isso é história. O senhor tá mais preocupado em saber se a gente tá preso a esse tipo de sentimento. É. Você já passou. Então deixa eu formular até de forma diferente. Depois pra falar de família, pra usar a palavra família pra falar, minha família tá aqui, ó. Ah lá. Família. O seu Giramundo também fala isso lá no nosso terreiro. Falou, tá aqui a minha família. Ah, o chefe lá é ele? É. Chefe pra ele. Seu Giramundo? Sim, é, chefe pra ele. Conhece a linha dele, né? Conhece. O guardião conhece o outro, moço. É. A linha dos guardiões de lenha que atuam na Umbanda, um conhece o outro. Todo mundo se conhece, viu? Todo mundo se conhece. As forças em si, você pode não conhecer o espírito, aquele específico. Espírito que usa esse pseudônimo. Claro. É, porque eu tinha um nome quando encarnado. É. E esse Giramundo tinha o dele. Tinha. Mas a linha, eu acho que você conhece. Conhece, né? Porque mais cedo ou mais tarde, seu Sete, vocês se encontram e trabalham juntos. Sim. Agora o senhor falou tudo. É o compadre. Em algum momento, o senhor vai precisar de determinada linha, atuando em determinado ponto. Isso. Então não tem como fugir disso. Tá certo. Certo. E qual no caso do senhor, tem uma linha que o senhor mais precisou, mais foi pedir, ou então que o senhor tem mais afinidade? De Exu? É. Ué, tá aqui. Ah. E o senhor, Sete, é o seu capo? Mas pode falar, se não for, ele não vai ficar chateado. Chateado não. Não tô preocupado, você vai não ficar tá, chateado. Né? Eu tava falando em parceria, não é parceria? É, isso. É ele. É ele, né? Ele e a linha dele, né? Tá certo. Agora, isso serve... Agora é que tá. Pra senhores como indivíduos. Vamos colocar um parênteses. Estamos falando de espíritos. É. Tem um pseudônimo e ele tem outro. É. Ele vem de um lugar e vem do outro. Agora, eu sou parceiro desse camarada aqui. Desse, não da linha inteira. Então, outro... Muito bem. Vai lá. A linha inteira eu respeito, mas a minha parceria aqui, lá, com ele. Com ele, e já não é a primeira vez. Não é a primeira vez? Não é a primeira casa. Ah, olha... Que interessante. Então... Se eu tenho uma parceria que funciona, eu vou mudar pra quê? Tá certo. Se a gente pode... Se... Vamos supor que nós já tivemos estruturados em outras casas que funcionaram bem, pra que eu vou mudar? Tá. Tá certo. Isso é um direito meu. Você pode agregar, dele. Né? Pode agregar, né? Agregar. Agora, trocar é difícil, né, moço? Se trocar, deu certo. Você agrega, você não troca. Entendi. E vocês sempre criam camaradagem e parceria... Não é, no trabalho, vai se conhecendo pelos encontros da vida e as necessidades de resolver alguma coisa. Necessidade do campo astral, né? Resolver. Ah. Você ia falar alguma coisa? Não, eu falei resolver. Na vida no campo astral. Isso. Isso. É assim, vai aí se encontrando, se conhecendo. Não é, eu sou um capa preta, moço, mas não quer dizer que eu acho que tudo que todo capa preta acha é igual a mim, não. Eu sou um espírito diferente, não sou? Sim, sim, o senhor tem sua individualidade aí. Agora o senhor falou tudo. É. Um capa preto acha uma coisa, eu sou um capa preto que acha outra. Que acha outra. Se tudo der igual no que nós achamos, maravilha. Excelente. Se não, não. Sim. Segue a linha dele, siga a minha. Tá. Mas dentro do estereótipo da linha. Entendi. Da formação em si, da conjuntura, dos campos de atuação é o mesmo. Tá. Mas a opinião individual do espírito, eu tenho meu livre-arbítrio também, como eu tenho o dele, claro. Dele. Tá certo? Sim. Então, se eu firmei parceria, então você pode ir numa casa que tem uma parceria com capa preta com qualquer outro Exu. Se aquele espírito que usa o pseudônimo capa preta faz parte dessa falange. Tá. Tá lá com o seu tio e tá lá com outro Exu, também tá bom. Basta você ter sustentação e segurar aquilo que foi feito. E o que é isso aqui na Terra? É. É a estrutura da casa. Ah, entendi. Agora eu tô falando do trabalho nosso aqui na Terra. Na Terra. Tá. Saímos do astral e viemos para a Terra. Tá. Então, para mim, para minha necessidade aqui administrativa, ele é o meu parceiro ideal. E já não é de hoje. Sim. Então você dá um jeito de sempre estar junto. De conviver. Tá. É a boa convivência. Ah, mas é amigo? Não, é compadre. Respeitando, estando junto, decidindo junto, lutando junto. Certo? Tá. É assim que funciona. É porque ele é bom na estratégia e eu sou bom na execução. Oh. Eu não ia nem falar isso, mas... Por isso que a gente se dá bem. Ele é bom na estratégia e o senhor é bom na execução. Ué? Eu não falei pro senhor que eu sou um executor? Isso, eu falou. Executo, eu tenho que executar muito bem. É, realmente. Mas que fique claro o que eu já falei, que é parceria, não é subordinação. Não, isso. O caso é que nós dois trabalhamos junto, é parceria. Ninguém é subordinado de ninguém. Tá. Igual. Igual. Tá? Entre vocês e Exus. Quando eu perguntei hierarquia, o senhor não quis muito... Não, não, é porque não... Se o senhor quer tratar da hierarquia do centro, o senhor fala com o pai de santo aí, que você chama de pai de santo. Ah, tá. Pai e mãe de santo. Isso, isso. A menina aqui, minha prenda, é. E o meu aparelho. Tá, não, tudo bem. Mas certo? Agora, hierarquia na esquerda... É, na espiritualidade. Estamos juntos. É igual. Aqui acima. Dentro, igual. Sim, é de vocês. Agora, quem está acima do senhor é o Pena Verde? Acima do quê? Hierarquicamente falando. Esquerda, direita? É. Aí são os índios. São os índios, não são os preto velho? Não, aqui é casa de índio, não é? É. Quem manda aqui é os índios. O direcionamento espiritual é feito pelo senhor, Pena Verde, e pelo senhor, qual outro caboclo? Birajara. Direcionamento espiritual. Aí você vai falar, então o preto velho é subordinado? Não, o preto velho não é subordinado nunca. O preto velho dá a sua contribuição aqui muito boa. Só que você tem que ter aqui o direcionamento de como as coisas funcionam. É. Então... Normalmente o que o senhor encontra aí dentro da Umbanda, ou é um índio ou é um velho que manda, né? É. E agora os baianos estão chegando também, vão tomando conta, e assim vai. Baianos? Tá. Você sim. Nunca viu o caso que baiano manda, não? Sim. É que eles deviam ser mais caridosos com nós e botar meio a meio, né? Na verdade, é meio a meio. Mas a gente respeita. É. Respeita por quê? Porque assim o ser humano se sente melhor. E o foco aqui quando está na Terra é ajudar ajudar. O encarnado, ajudar o ser humano. Sim. Eu vou fazer uma pergunta de caráter bastante terra a terra, igual o povo diz. Terra a terra. É. A gente já fez aqui mais quase 3 horas e meia. Como é que está o tempo de vocês no astral? Eu vim aqui para servir ao seu propósito. Tá. Ao trabalho que está sendo estruturado pelo seu Tideri. Acredito que o 7 também, senão não estava aqui. É, isso. Então o senhor pode continuar aí. Posso continuar? Pode continuar. O senhor está gostando, né? Eu tô. Então vamos lá. Eu aqui, nós vamos ainda para... Aqui não tem guardião aqui em cima do muro, não. Aqui você tem opinião. Goste ou não goste. Certo? Sim. Então o guardião, quando ele se forma um guardião e ele diz que é tronado, ele tem que ter opinião. É. E a opinião é a opinião que se sustenta. Tá certo. Certo? Sim. E se sustenta com respeito, se sustenta com humildade, de certa forma, mas se sustenta. Nós estamos aqui para isso aí. Graças a Deus. Então não tem negócio aqui. Isso, aquilo que um acha, que outro acha, não. E você não gosta, já falei para o senhor aqui de uma forma assim, descontraída. Claro. Não gosta, não vem. É assim mesmo. Ah, mas eu sou lá o... Como é que o senhor falou? Eu sou o outro show. Não gostou, não, pouco me importa. Tá certo. Ah, tem uma pombogira que chama Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Ela falou assim pra mim, gostar é um direito. Respeitar é um dever. Tá certo. Eu assim, não, essa guardiã merece o meu respeito, tá assinado, tá certo? Isso é igual chefe, uhum. Não é? Uhum. Ou como fala aqui na Terra, uhum. Chefe não escolhe. Você escolhe seu chefe? Não. Não, não escolhe. É. Você precisa gostar dele? Não. Não, mas não. Você tem que respeitar, tem? Tem. É a mesma coisa. E quem quer virar chefe pode escolher, mas não é da hora pra outra, né? E só interrompendo o senhor falou 3 horas e meia pra mim. Tá bom. O tempo é seu aí. Sim, sim, eu vou correr mais meia hora pelo menos, daí também dá tempo de... O menino descansar, trazer um... Não, não, só continua aí, moço. Aproveita aí, esmiuça nós aí. Tô de bom humor hoje, vamos falando. Ué. Olha, não dá corda não que eu puxo, hein? Ah, pode puxar. Pode puxar, que aqui o senhor tá falando com uma lei. Tá, né? Certo. Ou que pelo menos quem cumpre ela, né? Então, o prazer que o senhor tem de estar falando é o prazer que nós estamos tendo de responder. Oh, graças a Deus. Então, a resposta ficou clara porque nós gostamos do seu trabalho. Nossa. Né? Porque eu falei aqui ontem, se fosse para ouvir conversa mole... É. Né? Não, o senhor não é, o senhor é inteligente, já falei para o senhor. Muito obrigado. Continua aí. Fico grato. Se é 3 horas e meia, se é 3, se é 4, para mim pouco importa. Aqui agora, pelo que está transcorrendo, a porta do senhor vai ficar aberta aqui para falar com os outros depois. Oh, graças. Que se não passar por nós, não fala. Tá certo. Tá certo? Sim. Mas com respeito, só não vai se ofender. Honrado. Fico muito honrado. O senhor não se ofenda. Não, mas eu vou ficar... Depois o senhor acostuma comigo, o senhor vai... Vou ficar ofendido com elogio, oxe. Não é? Né? Eu ouvi de um guardião que você tem... O senhor faz um diálogo grande aí, é. Um monte de assunto pra criar aquela polêmica. O povo da macumba, como vocês falam, gosta de polêmica, então vamos polemizar. Gosta, é. Né? Gosta de polêmica. Porque medo aqui, nós não temos não. Não tem. Quem age na lei não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Quem age na lei como nós e os demais guardiões que agem na lei em outras casas, não tem que estar preocupado com nada. Tá lá. Então o senhor manda a bala aí que nós estamos aqui para mandar a bala também. Tá certo. Pode falar. No processo de evolução do Exu, a partir do momento que ele começa a incorporar, ele pode ter disposição de fazer mal para alguém e fazer sem ninguém da direita parar ele antes de fazer? Não, acho que eu já respondi isso pro senhor, não respondeu? É, mas agora o senhor quer se aprofundar, vamos se aprofundando. Não, não tem problema. Você não tem que... Você não forma uma parceria com a direita? Sim. Se você não... Se eu não cumprir também a minha parte, eu posso ser destituído. Isso. Tá? Se então, se você transgredir a lei e vier... Apesar que você está falando no início da incorporação... É, já tem uma outra nuance na pergunta. Tem uma outra concepção. É, já é para responder outra coisa. O senhor, por exemplo... Se o guardião tiver consciência, ele não faz isso. Não aí faz. Precisa ver se não é algum distúrbio mediúnico ou alguma falha da mediunidade. Tem falha na mediunidade? Tem. Ué, você, o Babalaô, tão respeitado, que nós respeitamos, certo? Isso também. Certo. Está aqui para orientar eles aqui. É. Para ensinar e para quem sabe formar um Babalaô bom. Formar um Babalaô. Daqui tem que sair alguém que presta. Se não prestar, não vira. Certo? Certo. Precisa formar alguém para ser duradouro. O senhor não acha isso aí? O que o senhor acha, seu Sete? Eu entendo isso. É assim, pelo que eu pude entender da sua pergunta... Isso. Você tem algumas entidades que no início estão sendo doutrinadas. Tá. Não é? É. Assim como o senhor também tem um médium que está sendo doutrinado. Não é? É. Então pode existir sim uma interferência do médium, como pode ter aquela entidade que ela não está totalmente doutrinada a praticar aquilo que tem que ser praticado. Uhum. Então ela pode dar uma vacilada em algum momento. Foi isso que o senhor perguntou? Isso. Então pode sim acontecer. Só que isso tem que ser verificado, não é? E pode ser um distúrbio fácil de ser corrigido, como pode ser uma coisa duradoura. Aí também entra o caráter do médium, né? Exatamente. Olha. O caráter do médium é importante. Entendi. Você é assessorado, ou sua corrente mediunicamente falando, ela é formada na concepção do seu caráter, né? Então você não vai ter aí um monte de espírito bom e você não vale nada. É. Então seu campo de atuação é outro. Se você não vale nada, você vai lá para quem manda. Certo? Tá. Então não tem... E pro Kiyomba não custa nada ele fazer de conta que é alguém. Agora estamos num campo mais perigoso. E aí? Ele pode fazer de conta que... E ser o que ele quiser. Ele é um transgressor da lei. Lembra que eu falei pro senhor lá? Claro. O senhor voltou lá atrás, quando nós falamos naquela entidade que alguns relutam em dizer que não existe, mas tem. Então, o que, da onde é a origem dela? Da transgressão da lei. É simples. Ah. Então você saiu da lei. Eu sou um Exu de lei. Daqui para baixo eu não sou mais da lei. Então você serve o outro lado. Certo? Se você serve o outro lado, você serve a outra banda, a banda do Aquila, a banda da Quimbanda. E para um Kiyomba fazer de conta que seja que espírito que for que você quiser dar nome aí, não custa nada. E o caráter do médium nessa situação, isso não é uma regra. É uma regra. É um péssimo médium, que seja uma pessoa ruim aqui encarnada, tá, que vai querer trabalhar na espiritualidade, não vai estar assessorado por bons espíritos. Ou talvez até esteja no início para os espíritos tentarem consertar. Mas viu que não tem, o espírito não vai se transgredir. Não vai regredir por causa do médico. Não tem tanto amor assim, não. Então, para garantir Fui claro. Ô, pra garantir, hein, seu Sete? Pra garantir a presença dos bons espíritos do seu lado, não adianta só papo, só do meu lado não, do médium, né? Sim, sim, um encarnado. Pra garantir do seu lado a presença de um Exu forte, da lei, ele tem que andar na lei também? Médium? É. Claro. Isso aí é uma condição... Isso é premissa. Premissa. Muito bom, o senhor hoje está. Já viu como eu estou falando? O senhor está chique e afinado. Parabéns, viu? Estou satisfeito de ver o senhor falar hoje, olha. Eita. O senhor é um parceiro de primeira. Isso, né? É assim, tá certo. É. Premissa. Sim. A palavra adequada no vocabulário com educação. Premissa. É mesma... obrigação. Não pode camandinga... Não carrega o patuá. Eita. Vai para outro lugar encher o saco. Vai se recuperar em outra banda. Tá. Aqui não. Se você vem aqui com um médium, uma má intenção, má conduta, tudo errado, só vai esticar mais o seu sofrimento, o seu resgate. O mentor é bonzinho. Ah, mas o velho, você tem tanta apreciação pela corrente, oh. Ele vai ajudar? Vai, ele vai ficar, vai ajudar. Preto velho. Mas e o livre-arbítrio? Uhum. E se essa entidade de luz, como você mesmo classifica, é. Pelo seu conhecimento, alto grau de conhecimento de magia, é. Vê que não tem mais jeito, faz o quê? Ajuda? Ajuda. A distância. Ah. Mas e se a pessoa sabe que está fazendo errado e renega o conhecimento da bondade? É, e aí? Se afunda, dá espaço para o Quiumba tomar conta. É. E o Quiumba pode ser o que você quiser, um velho, um índio, vira o que quiser. Ah, mas então a lei deixa eles fazer isso daí? A lei não faz nada? Faz, mas é um processo também. É. Deixa ele e fazer. Nós fazemos parte disso daí. Não é só Quiumba que derruba terreiro. Exu de lei derruba Quiumba também. Não tem esse negócio não. Quem pode mais chora menos. Não é vai deixando fazer. Não é bumba meu boi. Isso é um processo, né, moço? É. Um processo de resgate, né? Tá. Então, é um processo lento. É. Então, não é que vai deixando. São tomadas algumas ações, mas enquanto isso, pode ser que aquela entidade tenha algum espaço para poder trabalhar nesse campo. As falanges da... Agora vem uma coisa que o senhor deve ter ouvido já. Vamos lá. As falanges da lei se respeitam. Da lei. Um Exu de lei, não falei pro senhor? Sim, senhor. Nada, Exu de lei, bonitão, sim. Todo formoso. Coroado. Coroado, ó, com tudo aí. É. Então nós respeitamos. Agora, Quiumba, eu não respeito Quiumba não, eu vou pra cima. Eu tenho que combater, senão eu não mantenho equilíbrio. É. Como é que eu vou manter equilíbrio assim? Então o guardião é pra um monte de coisa. Então estamos abrindo mais. O que, que o senhor tá tendo de informação aqui? E o campo de atuação do guardião é grande. Então eu tô mostrando que o Exu serve pra um monte de coisa. Exu não serve só para vir bocar, para pôr chapéu, então serve muita coisa. Pois é. Tá certo? Isso precisa ficar claro. Então o campo de atuação ele é vasto. Já colocamos um monte de situações aqui naquela que o Exu faz. Agora o Exu, ah, eu sou do cemitério, fica lá no cemitério. É. Ah, enterrou mais um. Vamos lá pegar a energia dele e ver o que nós faz. Vamos vender. Nossa. Não. Nós não vamos deixar o feiticeiro pegar a energia dele e levar para outro lugar para fazer experiência. Não. O campo de atuação no astral é vasto e o astral... É imensurável. Tudo pode acontecer. A maldade tem a sua inteligência e a bondade também. Olha. E é uma luta feroz para se manter o quê? O equilíbrio. Então, terreiro... Vamos falar da terra? Voltar para a terra? Vamos voltar para a terra. Terreiro abre, terreiro fecha. Terreiro bom dura muito tempo, terreiro mal não dura nada. Terreiro mal dura tempo, o bem, a lei vem e fecha. Para se manter o equilíbrio. Foi claro? Foi claro. O senhor falou aí um nome, luta feroz. O senhor pode dar um exemplo de uma luta feroz que já aconteceu? Em quê? No mundo astral, contra transgressores da lei. Tentar o senhor quer de luta ou quer de resgate do que o senhor Vamos quer? Vamos começar pela luta feroz. Luta feroz, é. Muito feroz. Normalmente o caboclo ajuda, né? Sempre. É? Sim. E o velho também. Preto velho? O detentor da magia não vai ajudar? Oh, preto velho. Ele tem força, hein? Nossa. Muita força, né, moço? O detentor da magia ajuda e aquele que é bom pra guerra também vem. Então quem que a pessoa... Quem que é melhor chamar numa hora de precisão? Não tem hora de precisão. Vamos falar da luta feroz lá. Vamos lá. Vamos falar. Então você tem alguma casa que transgride a lei. É. Né? Tomada por quiumbas. Vamos ver. É, nós temos que fechar essa casa. Tem que fechar. Tem que fechar. A lei tem que fechar. Porque antes de ela se tornar uma casa eticamente transgressora da lei, ela passou por muitas fases até chegou lá. Sinal que houve uma perda de controle, alguma coisa se corrompeu. Porque acredito eu que se uma casa ela é feita para a morada do pai umbanda, ela é feita para a lei. Para a lei. Então ela cria o seu ponto de trabalho, vai crescendo, crescendo, crescendo. Vem a primeira dificuldade na casa. Muda-se a opinião, muda-se tudo, muda-se os valores, muda tudo, vai. Sofre ataque do astral. Né? O guardião, o velho, seja quem for, tenta relutar, não consegue. Vai cedendo, cedendo. Perdeu o controle. Ai. Né? Os quiumbas tomaram conta. Certo? Sim. Você está achando que quem perdeu o controle não denuncia o astral superior? Tinha um nome aquela casa. Sim. O nome não é sagrado? É. Então, fala o nome de uma entidade aí, qualquer uma que o senhor gosta aí. Que eu gosto. Caboclo Flecheiro. Tá bom. Então essa entidade abriu lá e essa casa se perdeu aqui, seja pelo babalaô, seja pelo babalaô ceder a vontade de médio, seja lá pelo que for. Uhum. O senhor acha que o seu flecheiro não valoriza o seu nome? Porque o quiumba toma conta e mantém o nome lá na porta. Eu não falei isso pro senhor? Não. A lei vai deixar? Não. Dá um jeito aí. Quando for descoberto, porque as sombras também têm os seus métodos de ocultar, não é uma coisa tão simples assim. Ela não tem que ser fechada, ou eu tenho que deixar... Continuar a deixar sacanagem imperar, né? Em nome de mentores que tem um nome consagrado, como o senhor falou isso daí. É. Quando chegar a execução, é montada uma expedição para que seja essa casa fechada assim. A lei funciona assim. Ou você faz o que quer aqui. Ou o mal é pago pelo mal e transcende o universo. Não, alguém vai te cruzar no caminho e vai te dar uma rasteira. Correto? Sim. Então, se chegar na mão da execução, é montada uma expedição e é feita essa luta feroz. Se vai, se toma o campo e se fecha ou se corrige o que está errado. E nesse momento, todas as forças são necessárias. Quanto mais força, melhor, né, moço? Entendi. Quanto mais campo de atuação, melhor. Uhum. Então, seja caboclo, seja o preto velho, seja o Exu, quanto mais força para poder fechar aquele ambiente, melhor. Porque aí vem uma constatação. E aí? Como que você... Né? Nós estamos falando de lei. Eu tenho medo da lei, eu não vou fazer porque a lei... E quem não respeita a lei? Quem não respeita a lei, que se dane. Então, a lei ter condenado, pouco importa. Aí vem a peleja. Ah, entendi. A lei é para quem respeita a lei. E a lei se executa, a lei tem que ser cumprida para quem não cumpre a lei. E não é fácil não se retomar, às vezes, um campo. Certo? Se resgatar um espírito... Não é fácil. Lógico que não é fácil. Ou você acha que vem só pedido para arrumar homem e arrumar mulher aqui. Você é. Baixo é o que mais tem às vezes. Eu vou até pôr o Exu mulher, que é o Pombagira. Agora, será que ninguém nunca sentou aqui na minha frente para pedir para resgatar uma pessoa que amava, que desencarnou? Oi. Não é um pedido importante? É. Por que que eu não vou analisar? E vamos levar o conhecimento da lei. Vamos analisar, vamos ver onde está esse espírito, vamos ver sobre que domínio ele está, vamos ver se é justo ou não. Mas o Exu, quando vai num embate desse, de uma luta feroz, ele corre perigo? Corre, todo mundo corre perigo, é luta. Mas o que, que pode acontecer pro senhor? Aí é magia, moço. Ah. Se usa plasma, tem deterioração, você pode voltar ao void e eu não quero entrar nisso aí, não. Nossa, mas então é mais perigoso do que a gente acha. É o astral. Perigoso ou não perigoso é o astral. Entendi. Essa é uma outra concepção. Mas tem que resolver o problema. Quer dizer, então, que se eu posso, se eu tenho luta, todo mundo luta e está todo mundo vivo? Pois é. Não... Vivo eu falo no sentido energeticamente, né? Sim, formoso em espírito. Energeticamente. Você tem a concepção do âmago do espírito, correto? É. Então você pode sofrer baixa. Depois você restaura baixa. Vê o que faz. A energia não morre, ela pode voltar para o âmago. Nós somos energia divina, moço. É. Concordando ou não concordando, você é criação de Deus, ou não é? É. Então, se é batalha, tem guerra. Se tem guerra, tem perda. E quem ganha, tem quem perde. E tem baixa. Eu ouvi dizer de uma pessoa que numa batalha dessa sucumbiu. Pessoa viva ou morta? Desculpa, uma entidade. Melhorou. Sucumbiu. Se é dos vivos aqui, eu já fico meio. Vamos lá. Numa batalha dessa, uma entidade sucumbiu. Tinha alta luz. E perdeu na magia assim e reencarnou como um débil mental. Acontece. É o Cavaleiro da Estrela Guia que o senhor tá falando? É, eu acho que é esse mesmo. Então acontecem essas coisas mesmo. Você é assim. Uhum. Se você tem dentro da lei o guardião, ele atua num campo espiritual. Uhum. Se as entidades da grande casta celeste pudessem andar em qualquer lugar no astral, da lei para baixo, não precisava do guardião. Olha. Então você só pode resolver um problema usando os mesmos que vêm de lá. É a mesma estratégia. É a mesma criação. Nossa. Tá entendendo? É a mesma transgressão. É o maldito. É. Não é? É. Pra lei é o maldito. Então como é que você vai fazer? Como é que você vai invadir um terreno que você não conhece? Você usa quem pra entrar lá? Você vai junto, mas você vai precisar de quem tá junto? Ah. Quem conhece do lugar, né? Não? É. E quanto mais baixo, mais pesado é o ar. O ar astral. Tudo é mais difícil. E quem é que entra lá é nós. Nós veio de lá. Você formou a legião de Exu como? Na eterna bondade? Não, não tem não. É necessidade do astral. É diferente. É a necessidade de se manter o equilíbrio. Tá? Nossa. Então se tem estratégia. O senhor imagina tudo isso que eu estou falando aqui, aí o senhor me acha inteligente. Nossa, esses Exus são inteligentes. É. O senhor passou aí do seu tempo aí, já são três, sei lá, eu quanto tempo. Inteligente. E aí? Aí pra quê? Pra eu ir embora lá, pra eu ir embora ficar sentado no meio do mato lá vendo passarinho piar? É. Seu sete não aguentou. É, mas é. Tá certo. Então você precisa, o ser humano precisa enxergar o astral com responsabilidade e saber que o astral é enorme. Sim. E vasto. E tem lei, tem quem julga, tem quem legisla a lei. Tá. Tá certo? Tá. Então é assim. Então, essa história aí do... De um grande lá, não sei se fizeram a segurança direito, pelo jeito a segurança foi falha, né? É, mas reencarnou e não resolveu? É. Resolveu. Agora, ó, o mistério do reencarne compete ao Criador, não compete a espírito nenhum não, viu? É ela. Isso aí é mistério do Criador. O Exu não se inteira desses mistérios. Nem Exu, nem ninguém. Porque é muito mais fácil você se resgatar encarnando do que como nós estamos aí, ó. Ah. Na luta. Você reencarna, você tem amor de mãe, amor de pai. É... Você é magnetizado de uma forma amorosa o tempo todo. Esquece o passado. Passado, cadê passado? Começa do zero. Começa né? do zero. É... Porque a vida não. do meu aparelho não teve outras. É, não é? A vida do aparelho do céu teve outras? Teve. Mas essa, não... essa é só essa. É. Memória. Essa Agora. É a única, né? Bom, dois pontos aqui que eu quero deixar claro para quem está ouvindo. O senhor me disse se o senhor concorda e se entende direito. Pode falar. Quando o senhor falou que a casa foi caindo, foi lá e o preto velho... E usamos aí... de exemplo do flecheiro? Isso. E foi caindo, foi o preto velho, não conseguiu, aí teve que fechar. Não é... Então o senhor quis dizer assim, não é que o preto velho não tinha força para dar um jeito com o preto velho Kiyuba. Tinha força e tem a força constante, o ser humano é que sucumbiu. Sucumbiu no sentido de ficou aberto a Olha, lei... pode ser tantas coisas dentro de uma casa dessa, moço. Sim. A transgressão pode ser de várias formas. Aham. Uhum. E o líder, você voltou para os velhos, né? Mas vamos lá no flecheiro. Estou resgatando da forma que deu. É. Eu não estou falando da orientação. Tá. Você está aqui na função de entidade do babalaô, né? É. Não é isso que eu sou? É, então se o babalaô for farrapar, eu vou lá, o babalaô. Não faz assim não. Não faz assim. Entendi. Mas o senhor quer dizer assim, se ele não teve força é porque o encarnado não deu condição perante a lei dele usar a força que ele tem. Não, mas não mudou nada, só demorou o tempo. Entendi. Até porque se ele não conseguir dessa forma, ele vai levar as esferas superiores, né? Tá. Até as, por ele ser superior, ele leva a esfera dele. Ele não vai aceitar a derrota. Não existe isso. Sim, no caso, é. Entendi. Ah, eu perdi a minha casa, o responsável, ela se sucumbiu, se envolveu na sacanagem lá, seja ela de qual esfera for, né? Uhum. E agora eu vou para outra casa e lá que se dane, não é assim? Nossa. Não, moço. É o nome dele, é a responsabilidade do índio no qual você citou o nome, ele vai atrás. É um compromisso assumido, né, moço? Aí, aí. Um compromisso assumido e você sabe o risco desse compromisso. Nossa. E é o nome que você tem que manter. O nome é uma coisa importante, viu, moço? É. É, se eu usar meu nome à toa aí, eu vou pra cima. Tá certo. Né? Tem que me respeitar, eu não encho o saco de ninguém. Não. O senhor tá entendendo? Sim. E eu falo isso até do vivo pro vivo. Você tem um nome, ele tem um nome, o outro tem um nome. Então ele tem que respeitar. Tem que respeitar. E o ser humano pra essa coisa é ruim, hein? Esqueceu, né? É a língua do ser humano. Sem osso. O senhor falou de lugares e profundezas que são... baixas. Muito baixas e pela densidade, às vezes, é difícil até de respirar. É, foi onde aquele ser de luz lá caiu, não foi? Lá. Então... essa história é verídica, viu? É mesmo? Sim. Olha... se for a mesma que nós estamos aí pensando... É, essa. Sim. Foi levada a uma determinada reunião lá para conhecer como é que funcionava. Uma cobra gigante assim apareceu... É, a cobra que todo mundo fala que não existe. Vou continuar. Então... então é esse lugar que o pai João falou assim: olha, meu filho, tem lugar que tem que chamar a ajuda dos meninos, que eu não vou, porque se eu for, eu fico perdido. O preto velho me falou isso. Olha a humildade. É. Tá falando de humildade, o senhor não gosta tanto? Olha a humildade e o respeito. Então, só isso que eu tenho para falar sobre essa colocação. Agora, tem vidente e tem gente que disse: olha, o seu Tiriri tem um cavalo, o seu Tiriri tem um falcão. Seu Tiriri, como é que vocês trabalham com animais no astral? Agora você fala aí, ó. Seu Sete. Por que, seu Sete? O senhor tem um gato aqui? Eu tenho um gato aqui na terra. Aqui na terra, né? É o... é o meu bicho. O pai Daniel contou um pouco. Por que desse... o senhor tem charuto ali, né? Gostar de ter um animal de estimação da terra? Deve ter um motivo. Porque o gato é um animal perspicaz. Perspicaz, o gato. Animal esperto. Animal esperto. E ele é um elo entre eu e meu aparelho. Olha. Tá certo? Tá. Ele, na verdade, é como se fosse os meus olhos. Nossa. E o senhor teve que cruzar ele? Sim. Tem que cruzar e todas as vezes tem que descarregar. Obrigado. Porque ele pega os carregos da casa. Pega? Claro. Mas porque todo animal pega. Ah, bom. Não é porque o senhor programou ele pra fazer isso? Não. Porque o animal é um ser vivo. Sim. E ele absorve as energias positivas e negativas. Olha. Certo? Sim. E ele tem essa função. Sim. Mas no caso, a pessoa tem um aquário na casa, não pode achar que o peixe também tem essa função, né? É um animal assim de gato pra cima, né? As perguntas que eu faço, até eu vi. Ah, faz, pode fazer. Até eu vi. Não acredito, mas ficou bom. Mas o peixe não pode se colocar a inferioridade do peixe. O peixe também tem a sua função. Tem a sua função? Não que não tenha. Energética? Uma planta tem uma função. Ah. As plantas também têm a sua função. É um ser vivo. Um ser vivo. Sim. Tá. Se pensar diferente, você menospreza a criação do criador, né? Isso. Então acaba sendo o meu elo. Seu elo. Meu bicho, a minha representação. Entendi. Porque toda vez que tanto o aparelho, meu aparelho, como o aparelho do moço, carrega aquele bicho, ele vai saber que aquele bicho está me representando. Eita. Porque é o meu elo direto com a casa. Tá. Toma conta e assim... no plano astral também. Se um deles perder a paciência e chutar o gato, o senhor... o senhor se incomoda? Claro que eu me incomodo. Claro que eu me incomodo. Assim como eu me incomodo, o aparelho tem um filho. É. Não é? É. Se o aparelho maltratar esse filho, também vou me incomodar. Entendi. Porque tá fora... não tem paredeira. Tá fora daquilo que eu acredito que é certo. Não condiz com seus valores. Não condiz. Sim. Com a lei que eu sinto. Sim. Tá certo? Tá. Então, toda vez que isso acontecer, eu vou saber de alguma forma. Olha. O senhor pode ter certeza que o cavalo vai ser punido. Cavalo, burro, como o senhor quer. Tá. Burro, né? Aí nesse caso é bem burro. Porque fazer isso... é. Agora, não é porque é o gatinho do seu Sete, é porque... É um animal. Ah, tá bom, entendi. Porque é um animal. Chuta o gato ou chuta o cachorro, o senhor vai estar... É claro que, sendo um bicho que eu estabeleci, que eu coloquei lá dentro, É óbvio que tem uma significância maior. Sim, uma ligação. Tá certo? Né? Uma ligação. Isso. Mas poderia ser qualquer outro animal. Qualquer outro, eu não ia gostar. Claro que não. Sim. E demonstra também uma certa irregularidade no campo mental e emocional da pessoa que não está sendo tratado. E é uma transgressão da lei. Ah lá. Ah. Só porque você se acha mais inteligente que um animal, você pode maltratá-lo? Olha. Qual é o seu direito nisso, perante a lei? Nenhum. Então chuta. Depois paga. Vai, chuta. Depois chuta a gente pega lá. Também. De alguma chuta, forma paga. Vai sentir. E vai aonde sim. É que se sente? Ah, no físico, no material. No relacionamento. Né? Ou depois que desencarnar. No dinheiro. Os seus chutes lá vão fazer a diferença. Fica registrado. Maldade? Maldade é maldade. Chuta um bicho ou faz mal com um semelhante, é a mesma coisa. Registrou. Tá registrado. Tá. Daí eu tô até ouvindo o povo falar assim, Exu não gosta que faça maldade pra animal, mas aceita matar um bicho pra uma oferenda. E pede oferenda. É, mas de o bicho que você come não morreu também? Você não come carne ou o senhor é vegetariano? Eu sou vegetariano, no caso. Tá bom, então se o senhor fosse vegetariano, a planta também não tava viva, morreu? É. E pode comer. Nossa. Pode? É, não deveria, né, mãe? Planta tem dor? Não. Quem falou pro senhor que não? Não sei. Você tá falando isso aí. É. Mas no caso de ah, quem então, é... não, então eu não posso sobreviver, não posso comer bicho, não posso... Você tem que ter respeito pelas criações do Criador. Isso. Tá. Então se você se alimenta de plantas, mas respeite as plantas. Tá. É a sua subsistência. Tá. Até por você estar vivo, respirando e dando sequência na sua vida, se você se alimenta de plantas, você tem que ser o ser mais carinhoso com as plantas o possível. Olha lá. Porque é a sua forma de existir. Porque se você não pode planta porque achar ruim, não pode bicho, então você vai morrer. Não pode carne. É. Não é assim? É. Isso é diferente de se respeitar isso. Se banalizar a coisa. Ah, o Criador criou isso aqui para você subsistir disso. Sim. Mas de forma racional. Racional. E o ser humano, às vezes, se comporta como o pior animal que existe. Maltratando, fazendo as coisas de qualquer jeito. Certo? Certo? Então o fato de você não comer carne, se você come só planta e não respeita as criações de Deus, que é a planta, a divindade do orixá correspondente também, é um transgressor para mim. Entendi. No dia eu estarei lá para te acusar. É isso aí. Mas é. Mas vamos falar assim então de quem acha que Exu pede oferenda de animal. Não tá certo isso, pelo menos não na Umbanda. Que sentido o senhor fala? É, final do mês, cada mês vocês vão lá, matam um frango, uma galinha preta pra mim. Coloca na encruzilhada. Pra mim? É. Não, se o senhor trouxer um frango assado pra comer que nem aqui, eu até agradeço. Não é assim, é. É o sacrifício. Isso, sacrificar, sacrifício derrubar em si. O sangue. Isso tem não... quem gosta e tem quem repudia. É. Nós não concordamos com isso aqui, não. O senhor não. Precisamos disso, eu prefiro que você me traga uma farofa pro frango. Esse frango aqui também morreu, não morreu? Foi. O senhor tá rindo, mas é a verdade. Não, morreu. Eu entendi o que o senhor prefere, que o senhor falou. É diferente, moço. Sim, sim. Aqui você alimenta, você gera saúde. Tá certo. Certo? Certo. Frango, peixe, você gera saúde, você gera subsistência. Sim. A perpetuação da raça humana. Ah lá. Isso é ser respeitoso. Sim. Agora vamos matar por matar. Vou fazer o que com o frango? Com sangue. Sangue? O sangue é pra outras coisas. Ah. Hã? Sim. Em determinado momento, se precisar, pode se avaliar. Ah, num determinado momento, se precisar, ainda vai passar por avaliação. Sim, sem dúvida. Então não é um negócio que vocês recebem toda semana, não todo é mês. Banal, não, ah, lá, claro que não. Não, tem quem recebe, nós não quer, não. Entendi, tem quem recebe. Claro que tem. Sim, é o que é a parte da Quimbanda. Aqui, até Umbanda tem também. Sim, mas daí não é Umbanda sagrada, não é uma coisa bonita. Precisa ser avaliado pra quê? Pra quê que foi feito, pra quem pediu e pra que serve. A mensagem então é não pode julgar sem saber. Deixa quem faz fazer. Não. Eita. Não, não, não é isso que eu tô falando, não. Aí o senhor tá falando do Bumba Meu Boi. E aí? Várias vezes pois aqui, é, vou fazer, aí? Faz o que quer e depois nós vê lá na frente. Não. Não, eu digo, deixa as outras coisas. Tudo casas que você que faz, precisa de uma avaliação criteriosa. Sim, você. E os outros? Nós. Sim. Tem que falar por mim, o livre-arbítrio. Claro. Então. Como é que eu vou falar por ele? Então, é isso. Quem que faz, deixa fazer, a gente só não tem que se preocupar com ele. Mas eu não falei tanto aqui. É. né, da figura do dirigente espiritual. Falou ele. Ele tem que fazer o que eu quero? Sim. Chegou a hora dele falar que não faz. Ah. Você foi formado dirigente espiritual pra quê? Pra quê? Pra ter discernimento, ora. Pra ter discernimento. Pra respeitar o segredo do orixá. De valor. É. É isso, isso. Então o senhor tá falando se agora o Exu quer isso, ele tem que ter o juízo de valor perante o santo, né? Que fala as obrigações que tem. É. E a austral também. Ah. O que o senhor ia falar? Mas então o senhor tá querendo dizer assim, às vezes o Exu pode pedir alguma coisa, não pode sair fazendo tudo que o Exu pede. Tem que analisar, ter o discernimento. Claro. Eu não sou burro, vou pedir uma porcaria. Eu tenho que pedir alguma coisa que condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que a lei que eu sigo. Isso. Né? Sim, mas se alguma vez pedirem pro seu menino alguma coisa que não condiz com os valores do seu capa preta que vem nele, ele não tem que fazer não. Ah lá. Porque você tem muita coisa, isso eu não preciso nem falar, tem muita coisa que o dirigente espiritual não precisa estar o espírito incorporado para ir fazer. É. Eu tenho mais o que fazer, não tenho tempo para tanta dorar na terra não. É. E o dirigente espiritual, o pai de santo, babalorixá, o nome que o senhor quiser dar, tem o seu valor, tem que ser respeitado e respeitado por nós também. Tá certo. Certo? Ele tem que ter o discernimento. Claro, né? Claro. Seria a mesma coisa de chegar aqui e falar, o senhor abaixa as calças aí. Eita. Se abaixar, é porque ele é besta. É. Não tem que baixar mais por quê? Indagar por quê? Pra quê? Não tem nem que perguntar por quê. O babalorixá tem contato com a entidade. Ah, lá. Ele é conhecedor, se for bem preparado, dos segredos. Segredos. Certo? Tá. Tem contato com o oráculo Ifá. Você falou do Guzo aqui, quem traz a informação. É. Tudo vai dizer que não, ele vai fazer por quê? Falta do que o Sete falou. Discernimento. Sim. Transgrediu. Tá certo. É ao dirigente espiritual é dado todas as ferramentas do astral para ele ser da lei. Entendi. Ele não é uma marionete, não. Não, né? É um elo da corrente. Ah, lá. Não tão diferente quanto ao médium. Uhum. Certo? Não tem diferença nenhuma. Basta ter responsabilidade de saber o seu lugar, porque foi a missão que você escolheu. Oh. Ah, mas que eu sou obrigado a ser... Não, você não é obrigado a nada. Obrigado mentira, mentira, é conversa. É conversa. Conversa. Ah, porque se eu não for médium, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Pode ter uma vida mais difícil. É. Né? É. Você pode ser direcionado a essa morada. Somos morada, né? É. Mas com responsabilidade e respeitando as coisas, né? É. E o respeito ao animal é fundamento. O respeito a tudo que é vivo, né, moço? É. Só usar em extremo tudo que caso você tem vivo aqui. Então, você fazer um banho, uhum, ou você fazer seja lá o que for, tem que ser respeitado. Tem que ser feito da forma correta. Você tem jeitos e jeitos para fazer a coisa. O alimento gera vida. Você tem lugar aqui na terra que não tem frango para comer nenhum. Se você jogasse lá 1 milhão de frangos, ia todo morrer na mesma hora, que o pessoal ia para cima, matava e comia. Nossa. Porque não sabe o que é comida. Porque a comida é exterminar a doença. É. A doença é exterminar toda aquela maldição. E Deus não ia ficar feliz, não? Ia. Porque é subsistir pelas criações do Criador. Mas respeitá-las, sempre. Agora, vou matar um frango porque é o fim do mês, aí você falou? É. Transgrediu, vai pagar. Paga onde? Ah, vou pagar quando morrer. Não, às vezes você começa a pagar aqui. Na terra mesmo. Você já ouviu isso? Já. Vai pagar aqui, ó. Aí não tem saúde, não tem onde, nada. Tem fala, muito tem dinheiro. É, e aí? Não é? E aí? Não tem saúde. E aí, foda-se. Não tem amor. Não desculpa, tem harmonia. Não, ah. Não tem equilíbrio. Porra. Não é? É? E aí vai vivendo assim, se escorando. Tá mudar. Pega a minha bengala e se escola lá e vai levando a vida. Eita. Se arrastando. Então você, agora, isso tudo eu falo porque eu tenho certeza dos transgressores sabem que estão transgredindo. Sabe. Tem ensinamentos básicos que você vem, porque quem reencarna, na maioria das vezes, tem a oportunidade de ter uma família que orienta. Ah lá. Então você aprende o certo e o errado, e você pode virar um transgressor da lei só por isso. Fácil. Não prático, fácil. Mas também fazer certo não é difícil. Não é difícil? Não. Precisa ter disciplina. Disciplina, mas agora, quem é esse Exu que fez tudo errado e que agora fala tudo do pai faz certo? Você quer ser igual eu? Pra quê? É. Não faz sentido. Você quer ser Exu pra quê? Mas não é muito melhor o senhor se formar aí, o senhor fazer tudo direitinho e virar um... Vamos falar de uma atuação aí no campo astral que é bonita, que eu acho assim, Né? O senhor não pode ser um professor numa coluna espiritual? Olha. Não. É. É bonito. Realmente. Preparar espíritos para reencarnar. É. Ou se não, trabalhar no hospital, ajudar a pessoa que desencarna com o perispírito lesionado por alguma anomalia aqui da Terra, não é mais bonito? É. Como é que você quer ser, Exu? É uma constante luta, né? Uma vida de constante luta. Constante luta. Trabalho. Trabalho. Pouco reconhecimento. Quase nada, né? Quase nada. Nossa. Reconhecimento vem mais do astral, muitas vezes, como o senhor citou o preto velho. Ah, preciso dos meninos para ir lá. É. Ou das meninas junto também. É. Né? A mulher também vai nessas empreitadas aí. Nossa. Certo? Certo. O que é mais fácil? Sofrer ou ser feliz? Tá na sua mão, você escolhe, o livre-arbítrio. É. Entendi. E esse livre-arbítrio não tá nessa morada. A Umbanda. Tá nas diversas moradas onde o pai se encontra. Olha o crucifixo que você carrega aí. Tá lá, é. Sim. Que tá no coração da pessoa, tem que colocar esse amor pra fora. E ser o exemplo, que fica apontando o dedo, né? Fica apontando o dedo, vai ser o exemplo, né? Antes de apontar o dedo, faz a sua parte. É, então. Agora, por falar em apontar o dedo e coisa polêmica, o senhor queria falar alguma coisa, seu Sete? O senhor queria falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que tudo o que se faz precisa de uma referência. Sim, senhor. Se você tem a referência daquilo que é ruim, você cresce com aquilo, não é? É. Então é claro que você vai ter a tendência, né, de ser daquele mesmo jeito. Então, se você pode ser bom, se você pode atuar dentro daquilo que você acredita que é certo, por que que você vai fazer diferente? Ah. Isso é o exemplo que o senhor mesmo mencionou. Sim. Não é? É. E a importância de ser o exemplo. E de querer ser o exemplo. Nossa. O querer muda tudo, né? Não é? Nossa. Porque enquanto o tempo está passando, se ele quer e tem a boa intenção, ele está ali capturando o conhecimento. Sem dúvida. É porque duas pessoas podem ir na escola e uma só voltar com o aprendizado. Vai do quê? Do interesse. Interesse, né? Então a gente começou falando dos animais, porque eu queria chegar nesse ponto. Vocês utilizam no mundo astral, aí a gente começou a falar do gato, no mundo astral os senhores utilizam de animais? Pra quê? Ah, eu ouvi dizer, por exemplo... Se tem animal no mundo astral? É. Tem, acho que tem. Sim, mas, por exemplo, eu ouvi dizer... Por que só o ser humano tem que desencarnar e virar Exu e ficar lá, só ele e o vento? Ah... Eu me utilizo, assim, de animal. E é segredo, o senhor pode falar? Porque esse senhor não vai materializar na hora, né? Fica sempre andando com o senhor. Normalmente eu utilizo gatos. O gatos? Mas tipo do tamanho de um tigre, assim? Não. Gatinho mesmo. Mais fácil de passar desapercebido. Ah, e tem que ser preto? Não. Tá bom, então. E o senhor capa preta, o senhor se utiliza de algum animal? Eu, como representante das matas aqui, já falei, respeito qualquer animal. Agora, utilizá-los para alguma coisa? Não. Não, não digo não, se for necessário, nós utilizamos. Mas daí o senhor chama um assim como? O senhor pega um no mar? Eu gosto muito de pássaro, moço. Eu gosto da liberdade, né? Tá. Então eu acho que você manter um pássaro preso é um crime. Ele tem que estar solto e voando. Né? Tá. O pássaro vai pra onde quer e volta sem você saber. É, então. Né? É. Você pode utilizá-lo como informante se precisar, alguma coisa do tipo assim, mas não vem ao caso que é segredo. Não, isso fica no segredo. Entendi. Mas eu, como representante das matas, não posso ir contra os animais nunca. Não, claro. Seria uma hipocrisia da minha parte. Sim. Uma surrealidade. Sim. E se eles podem ser úteis no trabalho, por que não? O animal é uma criação. E as criações... Ué, então o senhor pensa assim. Ah. O animal é um ser vivo. A planta também, não é? Sim. E não, o senhor não viu quantas histórias que lá no, onde é bonito, lá tem flor, tem... Tem. E também não... Criação. Tem que ter. Criação do universo tem que ter. Tá, tem certo. Que ter. Né? Tá. E porque eu ouvi dizer que quando, às vezes, é muito difícil do espírito se locomover por causa da densidade do baixo astral, então aí o cavalo ajuda o espírito a andar. Pode ser. É utilizado. Só falou o cavalo, o animal em si? É. Animal. Pode ser. Esse. Se locomove da forma que quiser. É. Ele ajuda, né, nos trabalhos de vocês. tudo. Tem lá onde está transporte mais... de exército, é. Onde cavalaria, os cruzados, existe sim. É. No astral, né? Astral, aqui também teve. Teve. Tem simbologia até hoje disso aí. Tem guardião que fez parte disso daí. Tá certo. Eu vou... A cruz. A cruz vermelha com fundo branco. Uh-huh. Deve ter conhecido algum por aí desse jeito. É. Vou não. Sim, sim. Eu lembro de algum que o senhor viu o símbolo dos cruzados lá com ele, não? E agora não lembro mais. Só reveja os seus diálogos lá que tem. Ah, já sei, lembro mesmo. Lembro sim. Então, eu tenho mais uma pergunta que eu quero fazer. Pode fazer. E daí, com a permissão dos senhores, aí a gente vai começar a caminhar um pouco para a finalização, tudo bem? Porque tá tão agradável, tão informativa a nossa conversa, que se deixar eu fico falando até amanhã cedo. E aí, não é verdade? A gente vai e vai. Mas vamos deixar assim pro povo ter só um gostinho do que é conversar com os senhores. Numa outra oportunidade a gente volta e fala mais. Tá certo, fizemos. Então vamos lá. Esse é polêmico também isso, mas eu gostaria de saber a opinião dos senhores, porque muita gente vai ouvir e vai respeitar pelo conteúdo que já ouviram até agora e já vão levar para casa. Da entidade que os senhores representam. É o dinheiro. Da terra ou o nosso? O nosso. Nosso quem? O senhor também? Seja bem-vindo. Logo, logo o senhor chega a nós. Eita. Não, mano, não sabia que os senhores têm dinheiro aí. Continua. É, eu tô dizendo. Terra. Isso. Mas deixou curioso, hein? Depois... Vamos lá. Na próxima. O senhor não encerrou? A próxima. Vamos na próxima. Daí vai fazer mais perguntas. Mas vamos lá. O dinheiro na terra é uma coisa que causa muita polêmica, porque a gente aprende que não deve se misturar espiritualidade com dinheiro, nunca se cobrar por uma consulta, nunca pedir nada em troca. Como é que é a conduta que o senhor ensina aqui na casa? Quando o senhor quer na minha casa ou o senhor quer minha opinião geral sobre o assunto? Vamos falar geral do assunto. Geral do assunto. Sobre cobrar consulta? Sobre cobrar, utilizar a mediunidade e cobrar por ela. Tudo depende do jeito que a coisa for formada. Ah lá. Se você... Mas aí vai entrar no campo do ser humano, né? Vamos. Mas vamos lá, vou dar minha opinião do mesmo jeito. Você tem um ser humano, é responsável por uma casa, né? Isso. Agora, se todas as religiões podem, por que a Umbanda não pode? Eita. Basta se fazer de uma forma honesta. E o que é a forma honesta? Né? É. Você não ouviu falar na palavra aí que se você vive do evangelho, tem que se sustentar por ele, não é assim? É, e aí? Então. Agora, por que que a Umbanda não pode? Por que que o homem da saia pode, o padre? Isso. Por que que a turma lá do Rasga Livre, como é que chama os evangelhos? Glória, glória. É, o Rasga Livre. Escreva outra nota. Tá bom. Por que que eles podem e o dirigente espiritual não pode de uma casa? Basta fazer a forma, basta fazer o negócio ou a estruturação de uma forma que não transgrida a lei. Nossa. Se você tiver esse dirigente à sua disposição, entendi, fazendo as coisas de uma forma correta, é justo. Ah. Não tem problema nenhum. Como é que eu vou dizer que não pode se o outro pode? Olha, precisa ser avaliada a condição, a causa, o jeito que é feito. É. Isso não cabe a mim falar, porque aí já entra no povo deles aí, ó. É. Certo? Cada casa é um caso. Cada casa é um caso, cada casa é uma casa. E essa é uma casa diferente do que você está me perguntando. Ah lá. Certo? Sim. Porque aqui não há necessidade disso. Mas de quem tem, e se faz dentro da lei, justo, não é um transgressor. Ah. Agora todo mundo pode e nós não pode? Entendi. Vamos ser honestos, né? É. Quer dizer então que o rasga-livro sustenta todo mundo e o pessoal que vem aqui não pode sustentar o dirigente para tê-lo à disposição de uma evolução espiritual, de quando quiser o espírito o tempo todo. Só que também aquele que é mantido por essa força, que esteja à disposição o tempo todo e aprimore o seu conhecimento. Dá explicação. Explicação? Então, pode, pode. E quem não faz? Também tá bom. Tá entendendo, moço? Sim. O senhor falou antes, tem que ter resultado também. né? Que não adianta. Resultado é honestidade, né? Tá lá. Se você é uma pessoa que se propõe esse trabalho exclusivamente para viver para religião. Isso. Os afins que estão aqui resolvem mantê-lo. Ou você se mantém através disso. Se é de uma forma honesta, uma forma que se pratica, se faz, executa e tem resultado, porque se estiver honesto vai ter resultado. Isso é automático. É justo. Da minha parte não tem nada de errado, não. Não é nem polêmico. É a realidade. É. Né? Se você precisa, se a pessoa precisa se dedicar o tempo todo a isso, a pessoas que precisam e é honesto, pode. Isso não quer dizer que aqui funciona assim. São coisas diferentes. Sim. Foi claro? Foi claro, vamos ouvir o seu 7. Aqui não funciona assim. Aqui nessa casa não aqui cobra. Aqui nessa casa, moeda. Não. O que você tem aqui, se por exemplo, você precisa ser feito um recolhimento de um filho, uma obrigação de um filho. Recolhimento, obrigação. Recolhimento espiritual, né? O próprio médium, tendo condição, ele vai buscar os elementos necessários para se fazer aquela determinada obrigação, tá certo? Certo. Para que possa ser concretizada. Oh. Agora, fora isso e além, obviamente, do material que tem que ser usado na casa, para atendimento e para outros fins. Certo. Como velas, né? Charuto, cada médium traz o seu. Claro, né? Dessa faz forma, sentido. É o autossustento. Sim. Agora ele falou do funcionamento da casa. É, funcionamento da casa. Da casa, claro. Que não vai repetir o que eu falei, que é a mesma opinião dele. É igual. Exatamente. Entendi. E aqui, não precisa. Essa é a ideologia da casa. Da casa. Quem faz ou quem não faz, é o problema de cada um, desde que, da forma como ele colocou. É. Sendo de uma forma honesta. Honesta, dentro da lei. Exatamente. Agora aqui não é feito dessa forma porque nós não concordamos com isso. Nossa. Se concorda, não se faz necessário. Por quê? Porque não é necessário. Porque aqui não se vive disso. Tá. Certo? Pode pôr mais um bolinho que daqui a aqui, pouco vai embora. As pessoas têm outros meios de sustento. Certo? Certo. Tá bom. Aqui, então, o teu aparelho trabalha com o aparelho do moço. Então não é necessário. Somente por isso. Mas agora, se a sua pergunta foi geral, vale a minha resposta. Isso. E como funciona a casa, o complemento é dele. Entendi. Do 7. Certo. Claro? Sim. Então assim, se a pessoa conseguir formatar de um jeito que, ao se expor às suas fraquezas, ela não sucumba, ela vai conseguir levar cobrando, mas ajudando muito mais gente que ela poderia de outra forma. Só precisa se manter, né, moço? É. É justo? Se ela se dedica só ao orixá, nada mais justo que o orixá dê condição para ela sobreviver. Tá certo. Você está trabalhando para aquele fim. Sim. Agora, é errado quem faz isso para extorquir dinheiro do povo. Sim. Não é? É daquele errado. que está com problema financeiro. Isso. Daquele que está doente. Seja lá que desgraça que ele tenha acompanhando ele. Não é verdade? Sim. Como é que você vai se beneficiar da desgraça alheia, tá certo? Extorquindo a pessoa, uma pessoa que não tem condição. Cada problema tem uma avaliação, não é, moço? Não é? Aí não dá, né, moço? Entendi. Extorquir, os senhores dizem assim, vai lá, pede ajuda e paga e não tem resultado. Nada, não é. Faz não é só nada. Resultado não. Não faz tem, nada. Tem nego, tem aí os que falam que é dono, chefe disso, babalaô, que pede as coisas e não faz é nada. O camarada pede pra você, a pessoa tá com uma doença ruim, ele pede um monte de coisa, pede moeda, pede dobrão, né? É. E pega e amanhã eu vou fazer tal hora e não faz é nada. É isso que nós estamos falando. Nossa. Certo? Certo. Tem gente que faz igual cegonha, leva no bico. Nossa. Não é assim? Você usando vê, a terminologia da terra, é assim que funciona. Leva no bico. Agora, aquele que faz certo também merece ser valorizado. Merece. Agora, aquele que fala que faz, pega o dobrão e não faz nada, dobrão sabe o que é, né? Moeda dinheiro. É. Ou moeda só. É. E não faz nada, esse aí merece o quê? É chute. Vamos botar pra quebrar em cima desses aí. Agora. Aquele que faz certo vai ser penalizado por quê? se ele se dedica, se ele precisa. É. Tem que ser avaliado de uma forma justa. Tá certo. Certo? Sim. Tem que ser avaliado. Aquele bom prestador da lei, mas que precisa subsistir aqui no campo da terra, você não come? Planta, mas se não tiver planta para comer, você vai morrer de fome. Come bicho, se não tiver bicho, morre também. Morre. E aqui vocês têm, o ser humano criou a moeda para tráfico, né? É. Troca de moeda, ou dobrão, seja lá a moeda que for aqui. É. Vocês têm que fazer troca. Certo? Sim. Então ele tem todo o direito. Tem direito. Agora, se a opção aqui da casa foi de subsistir por si só, por que o dirigente tem que fazer do jeito que querer cobrar? Não tem. Sim. Cada situação tem que ser avaliada individualmente, porque cada campo etéreo desse nessa morada tem uma administração diferente, tem tudo diferente. Tá certo. Certo? Sim. A lei é a mesma. Ah, é. Mas pode-se fazer da forma certa. Agora, você põe lá. Antes do 7 completar. O padre, por que, que o padre pode? O padre é melhor em que o babalão? Olha, é mesmo, né? Ou o rasga-livro lá, como é que você falou o outro nome? Até aprendi aí um nome novo. É. Rasga-livro, como é que chama que você falou? Glória. O glória pode. Por que ele pode? Ele cumpre a obrigação espiritual em nome do Cordeiro e vive bem, come bem. Nossa. Vive melhor que aquele que sustenta ele. É. Aí pode? É. Não pode. Então por que os dirigentes têm que viver numa situação difícil? Não tem porquê. Não tem porquê. Basta ser honesto. Honesto, né? Faz direito. Não escorregar, né? Não escorregar. Ele dentro sabe da lei. A pessoa quando chega a dirigir uma casa, ela tem que ser preparada para ser correta. Ah lá. Certo? Então se ele for correto e ele tira o sustento dele disso, é justo sim. Tá certo. Basta o guardião concordou, como eu também concordo, tô falando aqui. Não, mas o senhor tá falando, mas o senhor não faz assim. É outro caso. Estou falando no geral. Sim. Tô falando que pode do meu jeito e pode do outro jeito também. Não é. Porque senão eu vou deixar. Né, o padre pode, o padre tem padre que não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Nossa. Tem padre que gosta de putaria. Eita. Certo? Vocês veem aí na terra isso acontecendo o tempo todo. Ou tô mentindo? Não, tá certo. Aí ele é o bonitinho, ele pode? É. Aí você pega um monte de onde tá toda a merda que tem, se joga areia em cima e tá certo. Pois serve também pro seu glória-glória aí. É. Agora, por que que o dirigente espiritual dessa morada não tem que ser valorizado? Tem que ser valorizado. Basta fazer do jeito certo. E isso é opção e constituição dos mentores da casa. Do trabalho que ele vai se desenvolver. Entendi. Foi claro? Sim, sim. Ficou alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Agora, então, antes de pedir a mensagem final de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Sobre o mediunidade. O senhor gostou, né, moço? Mas. Você é bom de conversa, é esperto, viu? Depois tentando pegar nós escapamos do senhor. Escapamos. Vamos ver se na próxima o senhor cerca nós aí. Cerco mesmo. O senhor, fala pra mim, começando no seu capa preta, ou como vocês preferirem, quais são as três coisas que o senhor mais gosta de ver no médium? Na Umbanda. Eu gosto no médium da Umbanda? As três coisas que o senhor mais gosta, assim. Eu gosto que o médium de Umbanda esteja resolvido daquilo que quer, que seja honesto. Ainda tem mais uma, tem a terceira. Tem a terceira, hein? Se ele for resolvido e for honesto... É. Que ele fale antes de pensar. Oh. Ou pense antes de falar. Contrário. Perdão. Tá bom. Pra mim é o suficiente. Entendo que o primordial do médium é entender por que que ele é um médium. Primeira coisa. Qual é a serventia dele? Entender. Naquela função que ele vai exercer. Entender a serventia dele. Naquela função. Né? Tá. Precisa saber o que é que ele está fazendo. E qual que é o papel dele dentro da mediunidade, dentro de qualquer religião que ele escolher para seguir. Sério. Tá. Segundo é o respeito. Ele tem que ter respeito acima de qualquer coisa. Respeito. Em terceiro, eu acho que é a dedicação. Dedicação. Dedicação dele com relação a praticar aquilo que ele está proposto a praticar. E com relação ao aprendizado. Certo? Sim. Tem que estar comprometido a isso. Nossa. Porque senão, é mais um fazendo a mesma coisa. É. Não é verdade? Sim. É isso. Então vamos lá, seu capa preta. Quais são as três coisas que o senhor não suporta no médium? É. Falsidade. Falsidade. Soberba. Soberba. Hipocrisia. Hipocrisia. Nossa. Senhor Sete Encruzilhadas. É tudo que eu falei de bom ao contrário. Eu lembro de um que é respeito. E tem um fator também. Que é isso. É a falta de humildade. Ah lá. Ele se achar que tem poder sobre todas as coisas, né? Olha. Porque ele começa a trabalhar, ele começa a incorporar, e a entidade dele é bonita, é formosa. Vai lá, resolve todos os problemas, traz solução pra tudo. É. E aí ele começa a se achar num patamar superior. Isso é a decadência pro médium, né? Nossa. E ele nem percebe. Ele tá fadado aí a um insucesso, né? Eita. Não é assim? Fadado a um insucesso. É. Boa, fadado a um insucesso. Gostei. É isso aí, então. Então vamos lá, vamos pra última mensagem. É, vou pedir a última mensagem do seu capa preta e depois a última mensagem do seu sete encruzilhadas. Deixa eu pegar e colocar aqui só direitinho para fazer um de cada vez. Vamos lá então, seu capa preta, qual que é a última mensagem que o senhor tem então aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, o diálogo com os espíritos? Uma mensagem para aquilo que você faz, você fala? Não, assim, da sua entidade para as pessoas que estão querendo se melhorar, crescer na vida, respeitar o capa preta que carrega, ou qualquer entidade que carrega, a Umbanda. Que última mensagem o senhor tem para quem está ouvindo o nosso diálogo? A mensagem que eu tenho? Sim. É de que você procure ser bom. De que você procure respeitar as forças que você não conhece, principalmente se você fez a opção por esse tipo de religião. Respeite o oculto e trate de ser um parceiro do oculto. De que forma? Aprendendo e não transgredindo a lei. Ah, é isso. Tá certo. Eu fico muito agradecido. Vamos lá. É, senhor Sete, qual que é a última mensagem que o senhor tem para as pessoas aí que estão acompanhando o nosso trabalho, que querem, apreciam a entidade que o senhor representa, a força que o senhor tem, o conhecimento? Qual que é a última mensagem que o senhor tem para quem está ouvindo o nosso trabalho aqui? O senhor agradece a oportunidade aqui. Graças a Deus, eu que agradeço. O senhor poder vir se deslocar de tão longe, para poder cumprir o seu trabalho. Uma honra. E nos escutar. Uma honra. E o que eu tenho a dizer é que o fundamental, né? Que as pessoas sejam honestas consigo mesmas. Né? Sejam honestas com seus princípios e defendam aquilo que elas acreditam. Né? Trazendo isso para o papel do médium, né? Ele respeitar o lugar que ele pisa, respeitar o zelador de santo dele, né? Aquele o dirigente espiritual da casa, tá certo? E sobretudo a mediunidade dele, as entidades dele. Certo? Porque sem respeito, moço, não se faz nada, né? Não se faz nada. Não se faz nada. Tá certo. Muito obrigado a vocês dois, de coração. Nós agradecemos aí a presença do senhor aqui conosco. Foi muito instrutivo e será muito útil às pessoas, viu? Já estou indo. Pode ir lá, já vou logo. Caiu o negócio do senhor ali, viu, moço? Sim, sim, eu deixei ele. Agradeço, viu, moço? Olha, eu já ia fechar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Como seu nome? Jefferson. Jefferson. Sim. Boa noite. Muito obrigado, Eu que Sérgio. Agradeço pela oportunidade. Oh, viu? Graças a Deus. É pelo pé a encruzilhada lhe chama. Patrícia, a senhora já voltou, né? Já voltei. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Como a senhora se sente agora, que depois da incorporação? Estou muito bem. Quanto tempo a senhora trabalha com essa entidade? Há 12 anos. 12 anos? Nossa. E a senhora sempre foi assim, nesse grau de mediunidade, ou foi ficando mais consciente ou menos consciente? Como é que foi? Foi desenvolvendo ao longo do tempo. Foi desenvolvendo. Começa normalmente consciente, depois Sim, fica inconsciente. Bastante consciente. Ah, então quem está ouvindo e às vezes tem uma mediunidade consciente não deve ficar triste. Não, de jeito nenhum. Eu acho que a consciência, ela ajuda o médium. Ela. Ajuda o médium a compreender a sua entidade, né? E a ter uma sintonia maior com a entidade. Entendo. Não é? Eu acho que é uma oportunidade, na verdade, quando você é consciente, Olha. De você estar aprendendo com a entidade. Entendi. E aí, o trabalho, a disciplina e continuar sempre sem desistir. E se precisar de apoio, pede a família e a corrente que ajuda, não é? Sim, e aos nossos mentores. E aos nossos mentores. Vamos, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Oh, graças a Deus. Conversando assim, acho que não. A força e na fé. Muito obrigado por você. Obrigado por o senhor fala o quê? De conhecimento? Hoje foi mais proveitoso, né? Foi, graças Toda a Deus. Toda vez que você está em terra é proveitoso. Sim. Né? Sempre há tempo para se fazer alguma coisa que vale a pena. Tchau. Tá bom? Tô. Voltou completamente? Sim. Posso conversar com o senhor? Pode, fico? Claro. É, como o senhor está se sentindo agora? Muito bem. E depois da incorporação, o senhor estava... Como é que é a sua mediunidade? Consciente, inconsciente ou semiconsciente? Olha, pela experiência que tive ao longo dos anos, semiconsciente. Semi. Entendi. Isso foi aumentando, melhorando, como é que é? No começo sempre foi assim, sei que cada um tem um jeito. Padrão, sempre. Sempre foi assim. Sempre. Até porque para você poder avaliar uma mediunidade, você precisa de alguém que conte aquilo que aconteceu. Ah. Né? Sem você ter essa pessoa que fale tudo o que aconteceu, fica difícil classificar. Então, pela experiência que eu tive e pelas informações que eu obtive, ela é semiconsciente. Entendi. E há quanto tempo o senhor hoje já é um zelador de santo, né? Sim, sim. Há quanto tempo faz que o senhor se tornou zelador de santo? Zelador de santo fazem 12 anos. E que o senhor está na Umbanda? Desde os 14, 23 anos. Nossa. E com o senhor Capa Preta há 23 anos. Tá certo.